falaria. Um coração de pedra endurecido pela vida iria se quebrantar e espalhar no ar o perfume do jasmim em apenas um olhar. O amor nos envolveu em apenas um segundo. Com certeza era a princesa linda mais bela do mundo. Que absurdo, ao mesmo tempo eu relutava e não podia resistir. E o sorriso que ela dava, andava ansioso de um lado para o outro. Um garoto nervoso com um sorriso maroto e ao mesmo tempo um temor. E se meu coração peca, era um conflito. Podia estar diante da Rebeca, mais bela cor da noite. Sorriso infalível, tão ingênuo e ao mesmo tempo tão definitivo. Nocivo, porém estava sendo atingido pelos golpes do amor. Sem defesa, inofensivo, como pode o vento suave quebrar uma joia rara e fender a rocha fria que há muito não amava. Naquele momento nos expandiu o sentimento como azul mais belo deste nosso lindo firmamento. No mar deste conflito eu mergulhei sua procura, na flor mais bela dos campos, nos lábios de sua ternura. No ditado popular descobri sua formosura. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Deus me abençoou. Mas no futebol da vida eu tive que aprender a ser craque. Ela lá, eu aqui, oi Rebeca, eu sou Isaac. A voz suave, ungida e um fiozinho na barriga. Foi quando eu dei pra ela meu telefone, me liga. Entrou no carro, liga o rádio e o ar-condicionado. Um rap toca ao fundo, é o Bem-Aventurados. Mas é claro, Deus é bom, me deu a benção completa. Ao som do estratagema foi-se embora minha Rebeca. Eu continuei orando, jejuando num conflito. Tô com saudades dela, o que aconteceu comigo. Trim, trim, telefone toque, a voz era o destaque. Alô, Rebeca, sou eu, Isaac. Glória a Deus, mais um sonho foi realizado. As ruas são de ouro e o meu céu é estrelado, perfumado pelo aroma do jasmim. Agora num vaso de plantas eu posso ver um jardim. Sou um guerreiro poético no amor romântico. Meu amor por ela é bem maior que o Atlântico. A razão foi vencida pela emoção e o meu livre-arbítrio pela predestinação. Então Deus me abençoou. Guerreiros também amam parceiros, sem medo vou na certa. Depois de tanto tempo encontrei minha Rebeca. O vento vem suave e refrigera a alma. Na alegria ou na dor, na fartura ou na falta, com ela eu vou seguir pra onde Deus quiser. Lado a lado até o fim, minha mina de fé. Seus olhos são como brilhantes através do véu. Seus lábios doce amada destila leite e mel. Perfume de nardo, fragrância de jasmim, carmesim são seus lábios. Os meus selados, jardim, enfim, perdi pra ela, né mais. Ambos ganhamos na alegria ou na tristeza, né nós. Dois nos amamos, lembro da minha pequena em todos os lugares. Perdi pra ela em apenas um de seus olhares. Deus me abençoou. Irmãos, sujam dos laços, das emboscadas, do embaraço. Que inimigo pode te preparar num abraço? Eu já vi homem de Deus, forte guerreiro de guerra, cai nos braços do fracasso por causa da moça bela. Pele lisa, delicada, os lábios doce como mel. Tome cuidado, guerreiro, pode ser a Jezabel. Deus me abençoou no amor sobrenatural, que pode ter muitas vírgulas, mas nunca um ponto final e tal. Deus me abençoou. Deus tenha feito a mulher da costela do homem exatamente para indicar um significado. A mulher não deve estar nem na frente e nem atrás do homem, mas ao lado do homem como auxiliador. A verdade que existe são homens e mulheres criados por Deus num só amor, um amor fraternal do Deus Todo-Poderoso. Esse amor esteja no coração de cada casal por este mundo, de cada casal apaixonado. Ainda que sejam guerreiros, guerreiros também amam parceiro.